enterrou. Só em navio, retalhando sem dó, CR skill. Giro de nave, passei, cê nem viu. De toca da Nike, de blusa no frio. Catar caixa forte do tio Patinhas. Melhora pra família, uma nave novinha. Os irmão metralha, não cochila. Não tem pra ninguém, é os heróis da vila. Antes foi vidro e prego no pé. Agora é olímpico, isso que nós quer. Olha pra tela, olha só quem voltou. Aqui na CM, plantando terror. O trampo é solo, mano, eu tô sozinho. Marcha nas tracks, junto com o Blin. Demônios e anjos e querubins. No fundo da terra, nos seus porfins. Aqui na CM, os moleques se envolvem com droga. É lucrativo e os loucos se jogam. Tamo fazendo barulho, som incomoda. Rima nas drill, aqui não é moda. Caranga mais lindo, jogo de roda. Rolê na CM, conta nas notas, moleque de fura. Se engatilha, é blow, blow. Zóio tá de volta, sente o flow, flow. É o terror, sai da reta, é drill. Bomba que explode, é o disparo do fuzil. É o tiro de sniper que mira, acerta na testa. Vou ligar o brinde, é um anfitrião tem da festa. Tem uns que é do corre, tem quem mata, quem morre. Nós é o rap de verdade, sem querer se envolve. O som droga narcótico que atravessa a fronteira. E chegar nas piqueiras, nós tá vindo. Tem uns que é do corre, tem quem mata, quem morre. Nós é o rap de verdade, sem querer se envolve. O som droga narcótico que atravessa a fronteira. E chegar nas piqueiras, nós tá vindo. Aqui em sempre os moleques se envolvem igual de patinha, só quer contar forte. Nós é da rua e o rap é a voz pra livrar os menores da ilusão desse corre. O crime é cilado, sem comida em casa, os moleque tá pronto pra cair no bote. Cheio de ódio, sangue no olho, a resposta é as balas de 9 no bote. Mano, essas ruas sem cheiro de sangue, o sistema inflama e a bomba explode. Quantos aqui se perderam tão cedo, deixou se levar na ilusão dos maló. Atrás do dinheiro, pagou o preço, que ser mais ligeiro dá banco mais forte. Quer os contatos, firmeza da boa e do verde pra poder estourar no norte. Andar bonitão na quebrada, no jet de nave com a Alerquina do lado, contando as notas dessa madrugada pesada no rádio, cheio dos contatos. É só ligar, molecote, você tá ligado. Aqui o errado é cobrado, representa nós. Quando soltar a voz, não esquece da onde você vem aliar. Lembrar nas antigas, nos tempos de vila, que nós só queria comida no prato. Nós se jogou nessa vida bandida, mesmo sabendo que era errado. Hoje você tá no caminho certo, fazendo história das ruas ao palco. Satisfação é por nós a função, e por nós minha voz sempre vai cantar alto. Tem dia do corre, tem quem mata, quem morre. Nós é um rap de verdade, sem querer se envolve. O som droga narcótico que atravessa a fronteira. E chegar nas piqueiras, nós tá vindo. Tem uns que é do corre, tem quem mata, quem morre. Nós é o rap de verdade, sem querer se envolve. O som droga narcótico que atravessa a fronteira. E chegar nas piqueiras, nós tá vindo.